E naquele barraco lá no Parque São Jorge, todo enfeitado de bandeirolas pretas e brancas, o crioulo Joca vibra com o seu Corinthians. Vamos girar de amor, com que? Ô, bebê, vamos girar de amor, com que? Vamos girar de... Saravá, São Jorge. Saravá. Tá preparado, Jojó? Hoje o meu Coringão, Rubão, vai botar pra quebrar e levar pro Parque São Jorge o caneco de campeão de 77. Claro, São Jorge. É bicho especial às 107 velas, 107 ramos de arruda do quintal do Gil Costa Carvalho, 307 ampola do Lambix do Paulo Boff e do Dr. José Antônio Fernandes e 107 charuto do Dr. Ademir Cubano Juano, Luiz Antônio Bato e Marlon Montgomery. Tudo isto para ajudar o meu Coringão, Rubão. Um ganha hoje, não é, ô Bode Baltazar? É, tenho fé, pode não dar fé. De longe o Bode Baltazar joga de fio. Hoje o Corinthians está saia. Eu tive de manhã no Morumbi. E fiz tapaio da pesada. Assim de vela, apanhei a roda e fitinha do Bonfim. Parece ficar nervoso, Joca de Fio. O seu Corinthians está saia. Eu até tô tranquilo, Espajaú. Eu confio nos professores de bola do meu Coringão, Rubão. Um salve, salve, aleluia, salve, salve, aleluia. Oh, amados irmãos, estive na paróquia de San Dimas e deixei lá Padre Palacio, Padre Gregório, irmão Domenico e o Padre Vigário de Joanópolis, amados irmãos, fazendo novena para o Coringão. 6 horas da tarde, o sino toca e toca o hino do Corinthians. Vim passei por aqui para fazer preces, muitas preces para Coringão ganhar campeonato. É, obrigado, irmão Barelone. O meu Coringão vai precisar da ajuda de São Jorge, Cosme, Damião, São Benedito, etc. Ronega! Traz a ampola aí que o irmão Barelone quer dar uma bicadinha. Muito bem, Soca. Uma aguardente até que às vezes é bem, tá? É, mas agora vamos dar as mãos. Vamos fazer uma corrente positiva que vai começar a guerra. É claro, São Jorge. Dá bom pra mim, Jojó. E por favor, faz o teleco baixar no Gerardão, que hoje o Coringão vai botar pra quebrar. Ponte de forte, Joca de Fio. Agora eu vou ligar na Jovem Pan. De futebol é equipe e tradição. Então vamos lá, Coringão. Vamos apanhar os campineiros na rota. Escuta, Pai Jaú. Coringão entrou na arena. Saravá, São Jorge. E eu não vou falar porque está em campo o Sport Clube Corinthians Paulista. Está em campo o árbitro. Está em campo a Porto Preta. Já serve como qualquer palavra. ímpeto para superar qualquer tentativa, por mais feliz que fosse o orador. Ele se sentiria esta noite no Morumbi sem palavras para expressar a grandiosidade, para expressar a beleza do espetáculo que estamos sentindo. Eu tenho a felicidade de ser um locutor esportivo. Eu tenho a felicidade de presenciar uma festa como esta. É um prêmio, é um troféu. É isso aí, não vamos dar moleza. Vamos jogar no sufoco dos caipira fina. Viu só o povão, São Jorge? Não vai decepcionar eles, né? E vamos fazer prece e muitas preces, amados irmãos. Hoje o Coringão vai lutar para quebrar. E o povão vai passar um fim de semana feliz. Ô, negão! Vai essa porra aí que eu tô nervoso. Vamos lá, Coringão. Vamos lá, Gerardão, Romeu, Vaguinho, Basílis, Luciano. Vamos que é mole. Geraldão chegou, dominou mal, vem o Lúcio afastando pela sua intermediária, deu para Oscar lateralmente soltou para Zahir, o lateral da ponte saiu, tocando o Flamengo para Marco Aurélio, de primeira triangulou para Lúcio, Lúcio deu de presente para Geraldão, que foi no peito, saiu virando, forçando o salado para Vladimir, Vladimir pelo meio, rolando para Romeu, saiu pela meia esquerda, virando o comando, o passe é Luciano, dominou, limpou, bateu, passe, ela no passe, ela dominou para Geraldão, entrou, dominou, bateu, passa pela boca de novo, desceu de balança pela linha de fundo, Luciano carimbando o passe na ponte. É isso aí, Alves. É, bora no assunto aí, ó. O Coringa tá jogando no sufoco, tá bombardeando a ponte, logo ela vai cair, cai fácil, ó, Alves. Entendeu? Falou, Zé Tomás, falou tudo certo. É. Mas põe aí, sujo frenético, que hoje eu vou ficar de fogão, assim. Depois acho que eu. Acho que eu vou sambar com o meu vai-vai na avenida. Põe aí, suja de frenete aí. É, hoje, ô, Messinho, ninguém segura o Coringa, entendeu? Estamos jogando bolão que a ponte tá até tremendo na base. Você tá vendo como é que tá a coisa? Olha, espera aí, Messinho. Será que eu tô mal de cinema outra vez? Põe mais, suja de... Eu não sei, tô olhando lá, mas deixa eu pôr olhando. Ô, Messi, pera um pouquinho. Olha lá. Aquele cara lá no barcão não é o. Eu acho que é ele sim, Zé Tomado. Acho que é o Roberto Calvo. Eu acho que eu vou dar um pau nele. Pera, momentinho aí, ô, Messi, momentinho. Segura as pontas que eu vou dar um placo, amizade, entendeu? É. Desculpe, mas o cidadão, a figura. E tem um minutinho para ceder ao cavalheiro da situação dos demais valores. Mas o senhor, por gentileza, não é por acaso o cantante Roberto Carlos? Naturalmente, assim, sou eu mesmo, mano. Assim, passei aqui no boteco da rua São Jorge para tomar um leite e comer uma paçoquinha. Mandei embrulhar 3 Maria Mole também, mano. Esse cara tá brincando, leite, senhor? Isso é panenê? Isso mesmo, mano. Mas isso é panenê, assim mesmo com um pouco de frenete. Aí o bebedrome fica ligadão. Tá querendo levar pão, né? Ele tem que tomar cachaça aí, homenagem ao Coringa. Toma aí. Não tem nada de cachaça, mano. Eu só tomo leite. E hoje vou tomar com chocolate, mano. Esse cara... Sexo. Será possível? Pera um pouco aí, ó. Roberto Carlos, você tem que tomar leite. Eu não bebo pelo Corinthians, mano. Time ao Palmeiras, Corinthians não tá com nada, mano. Nem vem que não tem, que vocês não estão com nada. Não me aborreçam, mano. Ah, é, não fala do Coringa, não. Não fala justamente aqui na rua São Jorge, que é suicídio, hein? É suicídio, bizarro. Silêncio, segura ele, que depois acerta a vida dele aí. Lá vai o Coringa pondo os caipiras na roda, olha lá. O bombom apita pelo alto sobre Vaguinho e tentou sair jogando. Geraldão no peito da raça, retomou pelo time do Corinthians, foi pra ponta direita, cruzou na boca do gol, chegou Romeu, dominou largando pra Vaguinho, assalado pra Basílio, entrou, bateu, defendeu o Carlos! De ponta de dedo, matando pela linha de fundo, atira de campo, é muita emoção pro jogo só, Paulo. Tá muito nervoso defesa ponte. É isso aí, o Coringão tá jogando bolão. A ponte está começando a cair, Pajaú. Coringão é assim como o cupim, devagar, devagar, depois ele derruba. Nunca desce ficar nervoso, joga de pio. Só dá Corinthians. Ele está nervoso e logo, logo o Corinthians chega lá. Eu fiz trabalho forte. Hoje o Corinthians está saia de pio. O caneco do campeonato 77. Vamos lá, Coringão, vamos lá. Vamos lá, Basílio, que você conhece, meu chapa. Todo o time do Corinthians no campo de ataque. Cinco jogadores do interior da grande área. Tomando distância, Zé Maria para a cobrança. Expectativa com Rosa Maria. Surpreendeu para Basílio de cabeça. Bateu mal para Romeu. Entrou Vaguinho, bateu na trave. Voltou para Vladimir de cabeça. Voltou para Romeu. Atira gol. Você ergueu o povão, você encheu os meus olhos d'água. Que golaço, Basílio. Eu nem sei o que falar, eu nem sei o que dizer. Fica calmo, Jota de Pio. Fica calmo, senão. Toma uma ampola que não tem mosquito de fio. Corinthians é campeão paulista de 77. Escuta o povo gritando: Corinthians, Corinthians, Corinthians de fio. São Jorge, ô Basílio. Que golaço, meu chapa. Esse gol valeu até os mil gols do Rei Pelé. Que golaço, Basílio. Que minúcia, ó, Casipinho. Corinthians é campeão de 77. Isso é uma provocação. Escuta, Pajau. São Jorge desceu do cavalo. Saravá, São Jorge. Fala, São Jorge. Veja, Pajau, aí. São Jorge tirou a armadura e está com a camisa do meu Coringão, Rubão. Fala, São Jorge. Joca, meu filho. Até que enfim o nosso Corinthians sagra-se campeão paulista de 77. Eu pedi licença para São Pedro, tirei a minha armadura e estou com a camisa que Lidu me emprestou. E agora, Joca, eu vou cumprir o que prometi. A sua nega, muda há 23 anos, hoje vai falar. Trindade, Eduardo, Lidu estão felizes aqui no céu. Joca, meu filho, A sua nega vai falar. São Jorge, nega! Nega! Traz a pola aí, nega! Joca, eu estou falando. Preciso de 23 anos de espera. São Jorge, faz este milagre. Estou falando, Joca. E quero falar alto a bolsão para todo mundo ouvir. Corinthians campeão paulista de 77. Ô, nega, você tá falando. E você tá falando bonito. Você me deu uma alegria tão grande como o gol de Basílio que ergueu o povão neste dia 13 que eu nunca mais vou esquecer. O Coringão, campeão paulista de 77. Você lava a arma da gente. Você. Não chora, meu Joca. Hoje é dia de alegria. Eu já estou falando graças ao nosso Corinthians. Graças ao bom de carga, de raiva desse moço Basílis. Joca, meu amigo. Enche a cara. Vamos sair por aí. Tá certo, nega, tá certo. Vamos.